Tower, good morning. Customer 7, hold shut off on India intersection, ready. Brazil Force 2317, clear the lineup and take call for only 10, wind 190 degrees, 11 knots. Seven, clear to line up and take off. 717, Santa Cana Vapor Hotel 1021. Três dois no meio, reduzir para 1709. Reduzindo, 3 2 1 6. Pede tráfego 12 horas, 7 milhas, um Charlie 208, mantendo 1 no 800 graus. Tá certo, 3 2 1 6. Estou em Salvador, bom dia, web 5728, chegando no ponto de espera dando 0, pronto. Sim, mantendo ponto de espera dando 0. Manterá o ponto de espera dando 0, web 5728. 1895 à torre. 1895. Dan 3216, desça para 2000, está autorizado sinal ILS, é posto estabilizado. 2000, autorizado ILS, 3216. Sinal auxiliar, 197. De Lima, Romeu Zulu. Informar para cancelamento. F5728, Ali, mantém cabeceira 1-0. Ali, mantém na 1-0, F5728. Charlie, pronto para ingresso na 1-7. Primeiro, Papa Romeu, o Papa Tango. Papa Farm Lima Romeu Zulu, acione 0224. So 17 Airborne 07. Contact Apple Control Frequency 120.8. Apple 7, call on frequency 1208, Salvador Departure Control, good morning. Para o cancelamento, Charlie Foxjet. Charlie Foxjet, plano instrumento cancelado 08, prossegue visual, reporte 17. Apenas poderia confirmar o pátio? Você na mata, vai informar na final 17. Salvador Departure Control, good morning, 717 on Coral Departure. Coral 7, ready to contact off departure, left at level 100, Coral Departure. 717 is clear to level 100 on Coral Departure, 717. Começou final 1-7, Charlie Fox Jet. Charlie Fox Jet, autorizado pouso 1-7, vento 1-8, 0 graus, 1-0 nós. Pouso autorizado 1-7, Juliette. Aproximamento, mantenha a proa 035, seu limite é localizador. Mantendo a proa 035, limitado pelo localizador, 034. Estabilizado, 3-2, ou não é? Tanto 3-2 no meio, completo final, chame a torre, 1-1-8, decimal meio. Corrige, 1-1-8, decimal 9. 3-8-9-5, pô. Mandou, bom dia, 3-2, 1-1-6, data. 3-2-1-6, ajuste altímetro no 0-2-0, reporte do estado, trabalho. Tá lá, 3-2-1-6. Fox Juliette, pousando no 0, autorizado backtrack até o hangar da Bata. Vamos estacionar a frequência livre. Seria 120 decimal 8. 208, acabou. Tá. Zero meia boa, 5728. Charlie. Salvador, boa tarde. Bom dia, 5728. Web 5728. Contato radar decolagem, sou para o nível de voo 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, senhorita autorizaria Aracaju? Guarde. Inicialmente restrito 1.000 pés no corredor axé, aguardando a liberação do controle que opera na frequência 120.80. Acione no transponder 5011, Juliette Vitor Thiago. Já travado, passou Simbra, tá 3216. Juliette Vitor Thiago, cotejamento correto para acionar. Chame na frequência 198.95, ajuste 1020. Bom voo. Um abraço. Prossiga. Acionado já por conta na parte aqui da Baixer, na saída. Sim, autorizado o táxi, atenção no 7, reporte para ingresso. Reporte para ingresso no 7, Juliette Vitor Thiago. Controle Salvador, muito boa tarde. Papá Romeu, Papá Vitorino, já com a informação Sierra. Papá Romeu, Papá Vitorino. Ingestão e identificação, disparo para o pés, ajuste no 020, chegada a bomba. Por favor, confirme a mensagem foi para o Papa Vitor Índia. Afirmativo, descendo para 4.000, na chegada a bomba, fico QNH 1020, com 1059. Ciente, 1020, ajuste altímetro, desce para 4.000, na chegada a bomba, Papá Romeu, Papá Vitor Índia. Sarvitagem, fica atento às turbulências do Airbus da TAM que pousa no 10, autorizada a decolagem da 17, vento 180 graus, 1119. Ok, estar atento, estamos iniciando a decolagem da Sarvitagem. Corre 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-9-5, boa tarde. Torre, boa tarde, Papa TAM, boa tarde, bem. Oscar, Vitão, informe, ajuste o altímetro no 020, apenas confirme, pousa na 17. Pode confirmar o vento? 180 graus, 1-2-2. Afirmativo, senhor, está presente, se possível, muda, modifica a regra de pousa na 17. Se aposta o marcador externo para cancelamento do plano, instrumento. Boa tarde, boa. São 3216, solo 14, livre à direita, sistema solo 121-19. 219, tá 3216. Arrumo meu Zulu controle. Observando no 7? Tem ativo, dá pra agilizar aqui. Sim, então agilizando, reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Reporte alinhado e pronto no 7, direto, vista aqui. O Eco Charge Charge da calada 104, chame o controle 120, decimal 8. Camarão 208. Passando externo, Oscar Vitor informe para mudança de regra. Oscar Vitor informe, plano de instrumento cancelado 105. efetue uma perna do vento. É, aguarde para girar base. Aguardando para girar base, por favor. Portão 3, aguarde. Aguarde, aguarde, aguarde. Tem um curva esquerda agora no corredor forte. Eco Charlie Charlie, mantém as condições visuais do meu PS Corredor Axé, reporta no farol da barra. Corredor Axé não é curva esquerda? Corrijo, corredor forte, Eco Charlie Charlie. Corredor forte. Passa no 60, 5728. 5728, chama Recife no 2685, alterna 125, decimal 45. 2085, 2545, tá bom. Palme, uniforme Lima Romeu Zulu, controle. Lima Romeu Zulu, na escuta, prossiga. Passa no estúdio. Mantendo 2000 pés a GL, no momento a 2000 pés. Gente, mantendo 2000 pés, devido à área proibida de Camaçari. Gente, para desvio à esquerda para evitar a área de Camaçari. Patrulhe Papa Romeu, Papa Vitorino, efetuando desvios à direita para livrar a formação. Ciente, confirme a torre por quantas milhas? .235 a 240 por mais 25 milhas. Vitor Charlie, declaração no meio, seu controle, no 20.8. 208, muito obrigado, boa tarde. Rosca Vitor Uniforme, autorizado pouso FISTA 17, vento 190 graus, 129, apenas confirme, baixa travada. Afirmativo, baixa travada, uniforme, autorizado pouso 17. Leste Vitor Charlie, mantém as condições visuais, no PS, corredor Axé, reporta na Farol da Barra. Axé, reporta na Farol da Barra, Leste Vitor Charlie. Apatango Eco Charlie Charlie, está autorizado nível 095, quanto possível, chamar de pouso. Autorizado 095. .17:15, o estimado de pouso. Copiado, 17:15, confirme. 17:15, então autorizado por a direta. Vou já assistindo. Ok, obrigado. .3804, desça para 2000 pés, ajuste no 020. Autorizado na LS, é possibilidade. 2B, reportar a estrada, até 3804. Azul 4076, completa final, chame a torre, 198, decimal 9. 189 com a torre. 6191, 168, 358, alterna Guarulhos. Zona via Índia, no ponto de espera 2895-1020, na gente, por favor. Ponto de espera 2895-1020, 6191. Salvador, muito bom dia, o MGT 6741. Bom dia, atrapalhada, é agora de cópia. Ok, estamos na escuta para cópia, já estamos de porta fechada, só aguardando a autorização. Poderia informar? Gente, Juliette Vitor Charlie, aguarde para ascensão, copiado 1626. Isso. Controle da presente, o Papá Romeu, Papá Vitorindia, pro Anda, posição pelo. Ciência, Papá Romeu, Papá Vitorindia. Reduza para 2109, Papá Romeu, Papá Vitorindia. Ciente, reduzir 2109, Papá Vitorindia. Da torre. 463. Solo Salvador, azul 4076. 4076, prossiga. Estou na final aqui da 10, sem contato com a torre, senhor. 1895, a torre, pista livre. 4076. 1895, obrigado. Torre Salvador, azul 4076. Azul 4076, ajuste altímetro no 020, autorizado por pistão 10, vento 180 graus, 12 nós, apenas confirme. Baixar, travada? Tiro ativo embaixo, travado, azul 4076, de pouso. Cópia. Na escuta, prossiga. Guarulhos 340, autorizado de uniforme Luna 6, decola da pista 10, primeira curva direita. Saída da El Leda após Leda Bridge. Controle no 20, décima 8. Responda 5034. Ocaba Cotejo 340 para Guarulhos, pela Pesou 6, 10, curva direita da Euleda Bridge, 1208 e 5034 para o pushback acionamento na 10 Web. Web, 6741, Cotejo corretamente, chame para o táxi. Autorizado, pushback acionamento. Chama para o táxi, Web 6740. Saturno. Leste, Dr. Charlie, vou te assistir. Livre sessão, já ultrapassei o trapézio. Aguarde a sessão de Leste, Dr. Charlie. Charlie. Azul 4076, solo, aos 22, livre à direita, chame solo. 1219. 219, obrigado. Fechar a livre sessão para 1105. Atenção, 3191, vento 180 graus, 12 nós, autorizado decolagem, pistão no zero. Iniciando no zero, 3191. Portamento da Juliette, azul 4076. Para o táxi, azul 4463, 391 a bordo, Salvador, 3201. Azul 4463, táxi ainda no ponto de espera, torre 1895, KNH 1020, por favor. Gente, táxi azul ao ponto de espera no 01895, a torre com 1020, azul 4463. Outra empresa, 490, para poder pegar acionamento. Felipe, no pátio 3, autorizado para pegar acionamento, chame táxi. Chamará. Decolado 224, chama controle 120, decimal 8. 208, obrigado, até daqui a pouco. Zero LS 3804. Tan 3804, completa final, chama a torre 118, decimal 95. 189. Papá Romeu, Papá Vitorindia, desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Continua a descida 2000 e autorizado o final do ILS, reportaremos estável, Papá Vitorindia. Controle Salvador, volta 3191, transfere, passa 2000, ascensão 380. TAM 3191, contato radar decolagem, supera o nível de voo 380, saída da Euleda. Da Euleda, 3191. Salvador, boa tarde, boa 941, 170 para o 150, informação Sierra. Voo 1941, acione a identificação, estou autorizado a chegar da Mari, desça para o nível de voo 050. Mari 050, voo 941. Confirmando a frequência da torre? 1118, decimal 95. Ok, vou tentar de novo. Sobre Salvador, Passaredo 2230, informação Sierra. Passaredo 2230, aciona a identificação, está autorizada a chegada a mão. Desça para o nível de voo 060. 060, 2230 da Passaredo. Controle Salvador, Papatango, Charlie Charlie. Prossiga. Vai alterar o destino, vai alternar Sierra November Romeu Uniforme, ok? Está indo para alterar o destino. Caruaru. Copiado, Sierra November Hotel e Uniforme. Sierra November Romeu Uniforme, Caruaru. Romeu Uniforme, a flor é praticamente a mesma, ok? Confirme o novo chamado. Tá, 1h50. Aliás, 2h05. 0 acionado para o táxi 41 a bordo, 4:30, alterna Salvador. Trip 5490, siga o web que está saindo do pátio, no ponto de espera chame torre 1895, ajuste 1020. Oh. Ok, vai seguir o web, ponto de espera 1895. Final, chame a torre 1118, decimal 95. Solicita a frequência para a coordenação no posto local. 118.95, Papa Romeu, Papa Vitorente. Controle Salvador, Lima Romeu Zulu, visual com aeródromo de destino. Papa Romeu Lima Romeu Zulu, nosso tráfego reportado e frequência da coordenação. Checklist, frequência Lima Romeu Zulu, boa tarde. Salvador 27, linha direita, chame solo 1219. 219, direita, 3280. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Papa Vitorinho, passo externo, baixar travado com a cabeceira 10 vista. Gente, apenas confirmo, pouso 910 mesmo? Afirmativo, Papa Vitorinho. Pois o tiro tem metrô 020, vento 1170 graus, 139, autorizado pouso, pistão 10. Autorizado pouso, cabeceiro 10, Papa Romeu, Papa Vitorente. Salve Salvador, muito boa tarde, Web 6741, ponto de espera da 10 como número 2. Web 6741, no frente, mantém ponto de espera da 10. T2230, desce para 3 mil pés, ajuste 1020, vou direto do Ana. 3 mil pés com 1020 do Ana na proa. Mantém cabeceira 10. As fotos do tráfego ali, mantém azul 4 e 4 metros. A foto não reduza para 2509. 2509, boa 914. Você está com 230 nós, vai abrir para a esquerda agora na proa 100, 100 de proa. Confirme a proa por quantas milhas? São 10 milhas, só para evitar um TCUzinho bem na proa aqui, umas 10 milhas. Gente. Descendo para 3 mil pés, 1020. Confirma instruções para o TAN 3804 para o táxi? Confirme para a torre? TAN 3804. Ingressa a Juliette, fica atenta ao trip na faixa central e irá para o portão 01. Juliette, atenta ao trip para o portão 01, TAN 3804. Juliette, Vitor, corrija. Eco, Sapatango, Eco, Charlie, Charlie, Axione 5056. 5056. Uno 754, ação de identificação, desse é o nível de voo 150, chegada marina. Botão 9890 na escuta. Botão 9890 na escuta. 9890, controle. Pátio. Pátio da Aerostar. 1251, alterna 133, decimal 25. 7, resiste agora 251, 3325, tá 3191. Pastor Van 7, 60 miles, southeast of Salvador Vilar, Blazing Service terminated. Contacte Ilhéus 120, decimal 1. Só Vitor Índia, livrou a pista 10. E a nossa, nosso parking é na Aerostar. Papa Romeu, Papa Vitor Índia, conhece o aeródromo? Afirmativo. Então taxi via Alfa, Juliette, contorne o pátio principal, me chame na taxi Lima. Ciente, autorizado via Alfa, Juliette, pátio principal para ingresso na Lima, reportaremos novamente com o senhor, Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Voo no 754, autorizado nível 060. Gol no 754, copiou o controle. Desce para o 060. TAM 3566, ação de identificação, está autorizada a chegada Mari. Desce para o nível de voo 070. 070, desceu Mari, 3566. Gol do turno 2230, da passarela. Ciente. Passar etapa, o gol 9941, vai seguir no 060. Gol no 941, desça para 4 mil pés, restauração para sequenciamento, curva esquerda por 0005, limite ao localizador. Reduza para 2009. Esquerda 005, limite? Localizador. Reduzindo para 200. Total 207. Total 9890, reduza para 2209. 620, 9890. 3. Contra Salvador, Azul 4463. Azul 4463, contato radar decolagem, sul para o nível de 180, saída da EL. 180 na DAEL, Azul 4463. Autoriza 2000 para passaria 2230. Fica para 2000 pés, está autorizado sinal ILS, é posto estabilizado. Para 2 mil pés, livre LS, passaria 2230, reportar estabilizado. O 941, desça para 3 mil pés, reduza para 1709. Chama a redução. Total 9890, reduza para 2009. 200, 9890. O 941 irá ultrapassar o curso do localizador, aborde vetor final para receptar. Matheus, vai manter a proa. O 9890, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro 005. Esquerda 005, 9890. Web 6741, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, 132. Iniciando 10674. Até as condições de usar, chama Recife, 1288, alterna 1260. 1288, 1260, direto de Itacari, muito obrigado, boa tarde. Lima, direita, Mike,